Bem, amigos da Rede Podcast, a Rede Opinião Alheia, a Rede Nerdices Abessa, estamos aqui com nosso grande amigo, também podcasters, Vikovski. Olha aí, conseguiu acertar de primeira, hein? Caramba! Parabéns, parabéns. Valeu pelo convite aí, cara. Muito bom estar aqui gravando contigo. Vikovski, você sabe que o Nerdices Abessa, ele sai no site www.opiniãoalheia.com.br e também sai no YouTube. Logicamente, cada um tem a sua edição diferente. No YouTube tem vídeo, no site não tem. No YouTube não tem trilha sonora, só tem um barulhinho do jogo no fundo aí. E no site tem trilha sonora, tem uma entradinha bem escrota que eu fiz, mas tá lá. Muito bom, muito bom. E você sabe também que aqui no Nerdices Abessa a gente fala sobre um jogo, e o jogo da vez é Watch Dogs. How many more bones would you like to play a game with you? How many lives will you destroy? Fight the suit of what you are. Bem-vindos ao Jurassic Park. To hell with the VGAs. Por que, em sã consciência, nós estamos aqui falando de Watch Dogs? Sinceramente, eu acho uma boa pergunta, porque o Watch Dogs foi um bom jogo? Então, a gente vai discutir aqui, né, o que, que ele tem de bom e o que, que ele tem de ruim. Porque não adianta falar também que o jogo é todo ruim. Não existe isso de jogo todo ruim. Se bem que tem uns aí que são todo ruim, né? Mas não é o caso de Watch Dogs. Mas confesso que completar a campanha dele, e eu tô falando só do modo campanha, já foi um belo sacrifício, hein? Sim, sim. Hoje não tem spoilers da história, como em qualquer episódio, a gente não vai falar exatamente da história. Mas eu quero perguntar uma coisa a você, grande Vikovski. Manda. Essa coisa de hack the world, né? Que a gente viu aí, não sei se você viu na série Mr. Robot, ou em outros tantos filmes aí, dessa coisa mais tecnológica. Essa coisa hack the world, ela funciona para o mundo dos games? Ela funcionou em Watch Dogs? Se a gente for levar em consideração a apresentação do Watch Dogs na E3, não vou dizer que tá diferente do que o que a gente viu lá, né, na primeira apresentação, mas ele pareceu um negócio muito mais, sabe, legal do que o que foi no jogo final. E acabou que foi um negócio meio simples assim, sabe, como na versão final do Watch Dogs. Era legal você poder, tipo, que nos vídeos da E3 ele mostra, o cara tá parado numa esquina e de repente ele abre o farol pros dois lados, aí os carros se batem e tal. Mas pra que que eu vou fazer isso? Tipo, do nada, se você tá fora de uma missão, você não precisa escapar nem nada, que nem era feito no vídeo da E3. Só era legal, só era bonito nos trailers que eles fizeram e tal, mas afinal mesmo, pô, cara, whatever, né? É, mas aí que tá, né? Porque realmente não... Você não tem motivo. Se você não tá numa missão, você não tem real motivo pra fazer isso. Se eles colocaram no trailer, tudo bem. Eles colocaram por colocar, só pra mostrar que daria pra fazer isso. Sim. Isso aí eu não vejo nem como grande problema. Mas, tudo bem. É, jogo, pra mim, é mecânica, história e, né, claro, se não for um jogo de esporte, é o personagem principal ali, né? Sim, sim. E pra mim, eu joguei semana passada, cara, Uncharted 4. Ah, sim. E você, eu acho que também jogou Uncharted sim, 4, sim, né? Terminei 2 dias depois do lançamento. Então, aí você sai de Uncharted 4 com uma história muito boa, pelo menos eu achei, com um personagem carismático pra caramba. E aí você vem pra Watch Dogs, cara, é um baita tapa na cara, que você tem uma história e você não tem um personagem carismático. Exato. Aiden Pierce, cara, você caga pro Aiden Pierce. É só mais um ali. Não, e tem toda aquela questão, até mesmo a estética do Aiden é muito X, né? Pô, um cara todo recatado, de bonezinho, uma jaquetinha, todo, como que eu posso colocar? Tímido, sabe? Tipo, pô, um personagem, um protagonista de um jogo de um escopo tão grande quanto o Watch Dogs, né? Eu não sei se a Ubisoft quis fazer um GTA Killer com o Watch Dogs. Ah, dá pra dizer que foi uma tentativa, porque eles têm uma premissa um tanto parecida. Mas, pô, caprichasse um pouco mais o personagem principal, né? É, ficou... Cara, ficou bem ruinzinho. Ficou muito ruinzinho, cara. Impressionante. É, naquele ano ali, 2014, né, a Ubisoft também tava numa maré de azar danada, que ela lançou cada bomba que, caramba. Acho que em 2014 a única coisa ali que deu pra salvar foi Far Cry 4, que eu pessoalmente não gostei, mas confesso que é um jogo que a maioria das outras pessoas gostaram, né? Sim, sim, teve uma boa aceitação, né? Eu não vou dizer que eu não gostei porque eu não joguei, mas sempre que tem uma promoção eu fico, pô, caramba, acho que chegou a hora de eu comprar Far Cry 4 e eu acabo não comprando. Mas eu tenho vontade de jogar aí. Dizem que é bom. Vikovski, retornando depois de problemas técnicos com o Skype, né? Pra variar. Quando é que você jogou Watch Dogs pela última vez aí? Pela última vez tem menos de um ano. O Watch Dogs é um jogo que, assim, de vez em quando eu quero pegar ele pra jogar um pouco multiplayer, que eu acho o multiplayer dele bem divertido, pra ser sincero. E eu vou até abrir o jogo aqui, que dois jogos da Ubisoft me desanimam muito de jogar. Um, no caso, é o Watch Dogs e o outro é o Assassin's Creed Black Flag, porque por algum motivo a Ubisoft não colocou aquele recurso nesses dois jogos de que você coloca o seu PS4 pra dormir, e aí quando você liga ele de novo, ele tá de volta onde você tinha parado no jogo. O Watch Dogs e Assassin's Creed Black Flag não tem esse recurso no PS4, e é desesperador depois que você se acostuma com isso, né? Você abrir um jogo e ele não funcionar, você tem que fechar e abrir ele de novo e carregar tudo de novo, enfim. Ele volta lá pro local de sei lá, como é que chama? O esconderijo deles, né? Não, não é nem isso. Ele simplesmente não volta. Você tem que abrir o jogo de volta. Ah, tá. Sim, sim. Mas ele volta pro esconderijo mais próximo dele, né? Sim, quando você abre o jogo de novo. Ah, isso também. Isso é bem chato mesmo. Demais. Você falou do multiplayer aí. Uhum. Tu achou legal, assim, o multiplayer dele? Essa coisa de você ser acionado aí o multiplayer no meio da missão, assim, enquanto você quer ir fazer uma missão? Essa parte não gostei nem um pouco. Eu gosto do multiplayer quando eu mesmo decido ir lá e agora eu quero jogar online. Aí também é muito mole, né? Porque aí você está invadindo o jogo de outra pessoa. Sim. A ideia é fantástica, eu achei bem criativo. Só não é legal ser a vítima, né? Exatamente. Eu não gosto muito desse tipo de multiplayer assim, não. Eu lembro que Dying Light, eu acho que tinha alguma coisa parecida assim, uhum. Não sei. E eu também desliguei em Watch Dogs, porque eu queria fazer a campanha, cara. E a campanha já tava demorando tempo demais, então eu queria só fazer a campanha mesmo, nada mais. Sim, sim. Esses multiplayers meio invasivos, né, pelos outros players, eu não gosto muito. Eu jogava Test Drive Unlimited no PS3, e era bem legal que, tipo, você tava fazendo as missões e tal, e de repente você via outros corredores passando, jogando juntos, enfim, era um mundo aberto, com todos os outros players online que junto com você, e a sala cabia, assim, trocentas pessoas, isso era bem legal. Só que quando outros jogadores podem impactar a sua experiência, eu não gosto, né? Tipo, você tá jogando GTA Online, por exemplo, aí você, pô, agora eu quero ir lá comprar umas roupas. Aí você vai lá, e quando você volta, tipo, tem um cara atirando com a metralhadora no seu carro, do nada, completamente gratuito. Esse tipo de coisa eu não sou muito chegado, não. De certa forma, igual aos últimos Need for Speed aí, que você entrava numa sessão com outros 7 corredores. Uhum. E tipo, tá, tudo bem, a maioria não tá nem aí pro outro, eles só querem fazer sua campanha ali, só querem correr as suas partidas. Sim. Mas de vez em quando aparece um Zé Ruela que quer te destruir, né, quer Sim. te atrapalhar na corrida. Aí acontece, né, esse tipo de multiplayer também não é a minha praia. Eu gosto mais, por exemplo, num jogo FPS qualquer aí. Eu escolho o modo multiplayer, eu vou lá jogar. Sim. Ou, por exemplo, um cooperativo online, eu vou lá no cooperativo online e jogo. Assim, eu prefiro assim do que, sei lá, tô jogando a campanha, feliz da vida, e de repente, pum, chega assim um cara querendo me matar do nada. Sim, não, sim. Aí não é a minha praia, não. Também não gosto, não. Somos dois. Mas eu perguntei isso mais pro lado de gráficos. Eu queria saber de você se os gráficos, se você lembra, assim, uhum. dos gráficos, se eles estavam ultrapassados ou não ultrapassados eu não acho que estavam, não. É assim, é um jogo... Ele não é feio. Inclusive, aquele negócio que a gente sempre comenta, né? A água dos jogos, o mar, piscinas, enfim. Ele tem uma das águas mais bonitas, um dos mares mais bonitos dos jogos, pelo menos da época dele. Mas ele tem aquele problema de que ele saiu pros consoles da geração passada também, né? Isso acaba datando um pouco o gráfico dos jogos, né? Phantom Pain, por exemplo, poderia ter sido bem melhor se fosse só pra geração atual, Watch Dogs, como outros. Destiny também poderia ter sido muito melhor se fosse só para consoles atuais. Então, Vikovski, jogabilidade, o que você achou? Você achou que ela ficou simples demais? Você achou que ela ficou simples o bastante para no jogo não ficar chato e repetitivo e ficar naquela coisa de você ter que fazer muita coisa toda hora? Porque, por exemplo, você vai ter que apertar muitas vezes aí o B no controle do Xbox One e o quadrado no controle do PlayStation 4, que você vai ter que hackear muita coisa. Sim, sim. E eu acho que, como você falou, simples para não ficar chato é a definição dos controles do Watch Dogs. Eu concordo com você. Eu acho que mecânica, jogabilidade não é o problema de Watch Dogs. Certo. Eu acho que a mecânica de tiros é muito boa, o combate corpo a corpo ele é muito bom, inclusive eu acho que ele é superior ao Uncharted 4, mais uma vez eu falando de Uncharted 4 aqui. Condução de veículos também é muito boa, não achei que grandes problemas em condução de veículo, né, em dirigibilidade, eu não faço ideia se essa palavra existe. Existe. Então não tô criando nada, ela existe. A mecânica de espionagem, né, de você hackear as coisas também são boas. Mecânica, jogabilidade, esse não é o problema de Watch Dogs, ao meu ver. O problema está além. O problema é que eles criaram uma história de bosta para um personagem pouco carismático, um personagem que você não está nem aí para o problema dele. Exatamente. Vou falando um pouquinho de jogabilidade, a parte de dirigir carro eu achei muito arcade. Eu sou sempre fã do simulador, né? E para jogos de mundo aberto, a la Watch Dogs, GTA, até mesmo alguns drivers, né? Apesar de que o Parallel Lines, não, o San Francisco, o último, ficou um pouco diferente, porque você não conseguia sair do carro, assim, sair andando na rua. Enfim, o Watch Dogs, ele ficou bem arcadão e nenhum jogo, até hoje, é tão realista no modo de direção quanto foi o GTA 4. Inclusive, Bess, eu vou deixar pra você o link de um vídeo que compara a física do GTA 4 com o 5. É um absurdo de diferente. E o nível de realismo do GTA 4 pro GTA 5. Se você quiser dar uma olhada depois, você deixa na descrição pra quem quiser dar uma olhada. Cara, nenhum jogo foi como GTA 4 até hoje. Nesse sentido, né? Dirigibilidade, enfim. Com certeza. Vai estar na descrição do post aí, lá no site do Opinião Alheia. Muito bem. Outra coisa, você se importou em fazer aqueles minigames que tem ao longo aí do mapa? Porque em jogo open world da Ubisoft você vai ter milhões de colecionáveis, milhões de side missions, uhum, e bugs, né? Mas bugs, não senti muito bug em Watch Dogs, não, hein? Não, não teve muito mesmo, não. Não sei se porque também eu joguei 2 anos depois. É, mas, sim. Mas assim, eu joguei no lançamento o primeiro capítulo dele, uhum, e eu também não senti muitos bugs naquela época. Falando em capítulo, eu quero retornar um assunto aqui sobre história do jogo e depois a gente passa pra minigames. Ok. Os capítulos dos jogos são, né, são 5 capítulos. Sim. 1, 2, 3, 4 e 5. O 1 eu achei, tá, tudo bem, vamos lá. O 2 eu achei um porre sem tamanho, porque, cara, ele é muito chato. O 3, o 4 e o 5 são, ok. Ok. No final, eles são ok, mas o 2 acaba com o ânimo de qualquer um. O capítulo 2, ele me destruiu, cara. Cara, mas falando de história, ele tem uma parte que eu nunca vou esquecer, essa parte, que foi o que fez estragar toda a narrativa do Watch Dogs. É uma parte em específico. Eu sei que a gente não tá dando spoiler, mas se eu citar ela, não vai ser muito spoiler. Opa, fala aí galera, rapidinho aqui, interrompendo a programação. Essa parte aí do spoiler vai estar no final do programa, vou colocar uma musiquinha ali no final. E essa parte do programa aí em que o Vikovsky dá um leve spoiler, eu vou botar lá no final, beleza? Vamos voltando aí com o podcast depois do spoiler. Agora vamos voltar pro minigame lá. Você chegou a fazer algum? Eu fiz. Você diz aqueles de realidade aumentada ou aqueles todos outros? Que tinha aquele que você tinha que ficar acompanhando a bolinha embaixo do copinho? Esses minigames? Todos eles, todos eles. Sem exceção. Os de realidade aumentada, que é aqueles aplicativos do celular, eu não gostei muito não. Mas os outros me animou bastante de fazer. Esse do copinho que eu tô falando, achei bem legal. Tinha um outro que era de você ficar tomando uns shots de uma bebida lá e sair bêbado e quem aguenta mais. Não tinha um que era assim também? Uhum. Esses eu fiz bastante. Eu vou até ser sincero, ao contrário da campanha, o Watch Dogs foi um jogo que me deixou com bastante vontade de platinar ele, de fazer todas essas pequenas coisinhas. Jesus, eu tenho, assim, eu sempre tive dificuldade com Assassin's Creed porque eu não gosto muito da ambientação dele. Eu prefiro histórias mais contemporâneas. O Watch Dogs, ele é o Assassin's Creed em tempos modernos, isso é inegável. Inclusive, as histórias são entrelaçadas, né? Tem até uma sidequest que você tem que matar o criador, o dono da Abstergo. Não sei se o povo reparou nisso, mas enfim. E é bem isso, eu sempre quis um Assassin's Creed que fosse moderno, nunca ia ter esse Assassin's Creed, e aí chegou o Watch Dogs pra, né, vamos ver qual é que foi. E não foi o bom jogo que eu esperava, né? Eu tô ansioso pro 2, o 2, espero que eles corrijam os problemas aí. Você chegou a fazer esses minigames, Bessa? Mas não, cara. Mas nunca. Cara, eu não aguentava. Vikovsky, você não sabe o sacrifício que foi pra eu terminar esse jogo, pra eu gravar esse podcast aqui. Eu terminei ontem. Putz. Eu terminei ontem. Cara, eu tava morrendo. Caraca, não. Eu já combinei, então eu tenho que ir. Uhum. Tenho que terminar esse jogo. Eu tenho que fazer esse podcast bem, pelo menos sabendo tudo do jogo. Sim, mas, sim. Cara, eu não experimentei, saí, não completei nada. O único minigame que eu fiz, que nem é minigame, é uma ação que toda hora você faz, são aqueles negócios que você vai conectando os... energia lá, sei lá, quando você vai hackear as coisas, né? Tem que ficar girando aqueles caninhos virtual e encaixa um no outro, enfim. Isso aí, fica conectando o cano do Mario lá, que sim. Puta, toda hora que eu olhava aquilo eu lembrava de It's Me Mario. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não, mas né? Lembra, sim. Cara, só aquilo que eu fiz, que é do jogo mesmo, mas cara, eu não tinha paciência pra fazer mais nada. Talvez eu me animasse com os minigames de Watch Dogs. Só que a campanha, cara, aquele capítulo 2 ali, ele foi tão arrastado que me desanimou. É triste, foi triste. Infelizmente, foi uma boa experiência, divertido em determinadas partes, multiplayer e tal, mas num total... Eu acho que não só eu, todo mundo esperava bem mais. Principalmente quem jogou na época do lançamento, né? Cara, você jogar um jogo... logo após ter terminado Uncharted 4 e achar ele bom, ele tem que ser muito bom. Com certeza. Você ficou mal acostumado pelo Uncharted 4, né? Vamos colocar assim. Não foi uma boa ideia ter jogado Watch Dogs depois de Uncharted 4. A dublagem, Vikovsky, o que você achou da dublagem? Eu não joguei ele dublado, tenho esse costume. Eu não sou muito chegado em dublagens, não. Acabei nem vendo qual é que foi, se ficou bom. Você gostou da dublagem? Ah, cara, sim. Tem aqueles momentos ali que, putz, isso aqui não foi feito por brasileiros. Tipo, teve um momento lá que, tal personagem tem uma outra agenda. Mas, cara, não era a agenda que ele queria falar, era tipo, outro plano, outra linha de pensamento, qualquer coisa assim, né? Mas não era agenda. Agenda, pô, pra agenda é agenda, cacete. E em inglês veio de agenda, né? Sim. Como se fosse um outro, realmente um outro plano, uma outra linha de pensamento. Exatamente. Só isso assim que eu peguei e fui, putz, cara, que mole. De maneira geral, assim, teve alguns pequenos delícias assim, esse foi o maior, mas assim, nada que ficasse muito ruim para o jogo. Só que aquela coisa de... aquela coisa assim, falta de emoção na sim, fala. Sim. É muito ruim. É a mesma coisa que, sei lá, você tá ouvindo um podcast, aí o cara tá falando assim: ah, eu acho que isso é meio chato, né? Porque falta emoção aos personagens. Parece que o cara tá se livrando de uma gripe, né? O original, o legendado, não foi muito diferente disso, não, cara. Ih, cara, então a Ubisoft foi mal em tudo, então, né? Em questão de voice acting nesse jogo. Sim, o Aiden, ele não falava, ele arrotava, ele tinha aquela... E, cara, faz dá uma pigarreada, sabe? Pra dar uma ajudada, tá difícil aí. A cidade de Chicago em Watch Dogs, você achou que ficou ok? Ficou legal. Eu achei que se fosse qualquer outra cidade ali, cara... Daria no mesmo. Eu vi que em Nova York... quer dizer, eu vi que em The Division, uhum, a cidade de Nova York ficou ok. Eu nunca fui pra Nova York, mas assim, tem alguns pontos ali da cidade que você reconhece. Sim. Infamous Second Son não foi um jogo tão maravilhoso assim. Eu gostei, mas assim... Também foi baseado na cidade de Seattle, se não me engano. Sim, sim, exatamente. E... tem ali também alguns pontos que você reconhece, de fotos e tal. Agora, eu não sei, talvez Chicago, sei lá, não seja uma cidade que... é tão icônica, né? Tem isso, não tem tantos pontos assim conhecidos. Sim, sim. É uma cidade bem X, assim. Ficou bem feito, inegável, colocaram legal pra caramba os metrôs, tem aquela parte mais florestal, mais campo. A cidade em si, o centrão, ficou legal, ficou bacana, eu gostei, mas... cara, nível de detalhes como uma Liberty City, uma San Andreas ou até mesmo a Nova York do The Division não dá pra comparar, não. Ou, vamos colocar melhor, nível de detalhes como Watch Dogs no primeiro trailer da E3, não. Era outro jogo, né? Vamos colocar assim. Pois é, né, cara? Infelizmente, gente... Foi assim, acho que foi quando tudo começou a debandar pra essa coisa de cinemáticos maravilhosos e com jogos com gráficos não tão bonitos assim, né? Sim, sim. Tem um vídeo, falando em Uncharted 4 de novo, que inclusive a Yubi podia aprender um pouco com a Nori, né? Mas tudo bem. Que mostra que a versão final do Uncharted 4 tem muito mais recursos visuais do que o do trailer da E3. O jogo final é mais bonito do que o do trailer da E3, do Uncharted 4. Existem empresas e empresas. Sim, né, cara? Sim. Existem Apples e Samsungs, e existem os Xiaomis e, né, gradientes. Coisas diferentes, infelizmente. Sim, sim. Parece que é um podcast Uncharted versus Watch Dogs, né? Sim. Mas assim, a trilha sonora, outra questão que eu adorei em Uncharted 4 e eu odiei em Watch Dogs, cara, é impressionante. A trilha não pega. Não pega. Tudo bem que, assim, eu vou sem... toda vez que eu falar de trilha sonora neste podcast aqui no Nerdices Abessa, uhum, eu vou falar... eu não sou fã de trilhas sonoras de jogos. Eu gosto de temas de jogos. Vou falar de novo, vou repetir. A trilha sonora de The Last of Us é uma bosta. Mas o tema de The Last of Us é maravilhoso. A trilha sonora de Uncharted 1, 2 e 3 é uma bosta. Mas o tema de Uncharted é maravilhoso. A trilha sonora de Uncharted 4 é maravilhosa. Toda a trilha, tema, tudo de Watch Dogs é horroroso. É horroroso. Você não tem uma música que pega. Eu não tô falando isso que é porque eu só ouvi durante o gameplay. Não! Eu peguei a música, vi quais eram as músicas, coloquei no YouTube, fui procurar e não tem uma música boa. Eu sou bastante fã de trilha sonora de jogo, gostei da trilha sonora dos Uncharted, gostei da trilha sonora do The Last of Us, mas esses jogos mundo aberto, em que você pode escolher a rádio que você vai escutar, nenhum jogo foi tão bom e no nível minimamente do que GTA Vice City e GTA San Andreas. Nenhum. O próprio GTA V, cara, coloca as mesmas músicas, mas faça um negócio bom quanto foi aquilo, que a gente não tem visto mais. Como não tem visto em Watch Dogs, não viu no GTA V, GTA IV, nada. Você chegou a jogar já Forza Horizon? Não joguei. Porque realmente aí tem uma rádio lá específica, eu não vou lembrar agora o nome. Uhum. Caramba. É boa. É dessa coisa também de rádios, né, e fica tocando as músicas lá, que é boa. Legal. Forza Horizon é um jogo open world de corrida. Uhum. Não precisa de tanta coisa assim como um Watch Dogs, né? Entre aspas, é um pouco mais simples, mas tem uma trilha sonora muito boa. Uhum. Esse aí é, dá pra salvar com os negócios de trilha sonora. Agora, Watch Dogs, cara, não, não dá. Infelizmente, cara, não tem uma música legal. As músicas originais do jogo mesmo, que, né, do jogo mesmo, não músicas que foram implementadas no jogo de outros artistas, também não são legais. Nada é legal. Nada legal em relação à trilha sonora. E eu acho a trilha sonora, assim, peça-chave para se conduzir uma narrativa num jogo, né? Você pegar, por exemplo, eu não joguei esse novo Doom, mas só de vídeo de gameplay, cara, a trilha sonora daquilo tá impecável. Impecável. Depois dá uma olhada, Bess, caso você não tenha visto ou não tenha jogado, enfim. Ainda não joguei, não. Tô só esperando abaixar o preço pra comprar. E você vê também, né, como uma trilha sonora é importante quando você vê o trailer de Battlefield 1. Nossa. E você ouve aquele Seven Nation Army. Sim. E só. Pronto. E chega a arrepiar. Sim. Só de você ouvir aquilo, chega a arrepiar. É impressionante, cara. Desenvolvedores, por favor, entendam. Trilha sonora, temas de jogos, são extremamente importantes. Sim. Não só na questão de marketing, mas para fazer o jogador gostar do jogo também. Sim. Uma das minhas franquias favoritas, infelizmente, perdeu a música tema depois do terceiro, que foi o Metal Gear. O Kojima, Konami, a galera perdeu os direitos pela música tema, que era uma música bem icônica. E do 3 em diante, a gente não teve uma música tema decente, né? Não dá nem pra considerar que Metal Gear tem uma música tema a mais, infelizmente. Mas fica na lembrança aí as dos 3 primeiros, que é uma música excelente, que você escuta e fala, pô, isso aí é Metal Gear, cara. Trilha sonora é uma parada tão importante que eu, assim, no dia que saiu o preço oficial do PlayStation 4 no Brasil, que era de 4 mil, naquele dia eu mandei mensagem pra um amigo meu, cara, estou comprando um Xbox One hoje, era pré-compra, né? Uhum. Não ia comprar um PlayStation 4 por 4 mil reais. Não, jamais. Aí fiz lá, naquele mesmo dia, né, eu comprei mesmo, só que tinha um trailer de um jogo do PlayStation 4 que tinha me chamado a atenção na E3 passada, que foi exatamente o jogo que eu já falei aqui, Infamous Second Son. Putz, eu não fui um jogaço. O trailer, a música eu não vou lembrar agora, assim, eu conheço a música como se fosse do Nirvana. Uhum. Mas em Infamous Second Son não é do Nirvana, é outra banda. É a Heart Shaped Box. Isso aí, essa mesmo. Eu vou deixar na descrição aí o trailer com essa música. Cara, quando foi chegando em fevereiro, eu acho, ou março, que foi o lançamento de Infamous Second Son, não teve como, eu fui lá, www.mercadolivre.com, comprei o console, porque, cara, eu tava muito impressionado com aquele trailer, com aquela música, e precisava jogar aquele jogo. Uhum. Adorei o jogo. Dois. Zerei ele uma vez com do bem e outra do mal. Do bem e do mal, exato. Uhum. Igual, exatamente o que eu fiz. E assim, isso tudo em 2-3 semanas. Uhum. Eu zerei direto, assim. Adorei o jogo. Tudo porque... Não, quer dizer, tudo não, né? O jogo é ali... Fez um bom trabalho, é bom. Sim. Mas por que que ele me chamou tanto a atenção? Por causa de uma música. É música tema, sim. Sim, é bem isso mesmo, é isso mesmo. Inclusive no final, no letreiro, né, do Second Son, toca a Heart-Shaped Box do Nirvana. Cara, é importante, só que, né, esperamos que as coisas melhorem aí para os próximos jogos, né? Sim, Watch Dogs 2 tá vindo aí para fazer bonito. Muito provavelmente vamos ver alguma coisa dele na E3, né? Provavelmente, cara. Eu também acho que a gente vai ver alguma coisa de Watch Dogs 2 na E3. Sim, vai sair em 2016 ainda, pelo que os rumores estão apontando. Engraçado, né? Será, cara? Eu acho difícil, mas a galera tá falando aí. Agora uma dúvida, Bessa. Você tá disposto a dar mais uma chance pro Watch Dogs? De lançamento, não. Esperar uma semana, duas semanas aí pra ver não, a crítica? Não, eu espero meses, cara. Eu espero meses. Por Watch Dogs, de novo, não. Não gasto todo o dinheiro que eu gastei com Watch Dogs 1, não. Não gasto mesmo, cara. Tem muito jogo aí na frente que eu quero comprar ainda, que eu quero jogar, mas não, cara, Watch Dogs não. Eu acho que, por exemplo, se ele sair esse ano, tem grande chance de ser naquele final de ano ali, né? Sim, sim. E, por exemplo, nesse final de ano, eu acredito que nós estejamos aí com o Gran Turismo, que já foi anunciado para novembro. É, talvez aí, se não for realmente adiado, Horizon, né? Sim, o Battlefield. Battlefield, olha só, três jogos aí pra final de ano, cara. É, são três jogos ali que eu posso comprar, no máximo. Então, assim, se ele sair esse ano, acredito que ele saia ali naquele mês de novembro, como parece que se, é, a maioria dos jogos saem, né, março, abril, maio. E a outra metade sai no mês de novembro. O resto do ano fica sem nada pra jogar. Fica jogando Destiny, porque Destiny é um jogo infinito, né? É, mais ou menos isso aí. Nesta cidade, ninguém se esconde de mim. Ninguém. Não foi sempre assim. Mas passaram dos limites. E pagarão por isso. Vikovski, por favor, se você tivesse que dar uma nota para esse jogo, por exemplo, quantos opinhas você daria para Watch Dogs? Watch Dogs levaria 6 opinhas. 6 opinhas? É uma nota alta até, né? Tudo bem, eu daria aí pela mecânica que a gente falou aqui, que é muito boa, né? Pela jogabilidade, que é ok também, que é aceitável. Pelo multiplayer que você gostou e eu não gostei, eu dou a nota 4. Olha aí. 4 opinhas pra ele. Tá bom também, merecido. No final deu 10, né? Sim, exatamente. Juntando os dois, calculando direitinho. Oh, boa nota. Vikovski, agora o cara tá aí se perguntando, pô, mas que negócio é esse de opinha? Por que opinha? Que negócio é esse? O que que é o opinha, Vikovski? Olha aí, o opinha, meu caro Bess, a gente tem, na verdade, no Opa Tá Bom, a gente tem dois segmentos, né? O Opa Tá Bom em si, que é um cast que vai ao ar toda quarta-feira, de um tema específico, onde a gente conversa, debate, muitas vezes com convidados, muitas vezes só eu e meu amigo Otávio, que é o meu parceiro de podcast, né? A gente fala aí sobre um tema específico. De segunda e sexta, nós temos o Opinha, que é um cast de notícias, né? Pegando aí todas as notícias mais relevantes dos últimos dias em que não houve um Opinha. Sábado, domingo, segunda tem Opinha, terça não tem nada, quarta-feira tem Opa Tá Bom normal, quinta não tem nada de novo, sexta-feira tem as notícias de terça até sexta aí pra quem gosta, né? A gente fazia uma época cast todos os dias da semana, era segunda e terça tinha Opinha, quarto podcast, quinto e sexto tinha opinha, mas não era muito necessário, né? A galera até gostava e tal quando a gente fazia assim, mas acabou ficando um negócio meio inviável, não era sustentável. Mas pra quem curte escutar podcast, nós somos um podcast com 3 episódios por semana aí, episódios de qualidade, enfim, sem querer me achar. Com certeza, boa qualidade mesmo, até porque eu estou ouvindo e eu não ouço qualquer bosta. Olha aí. E o Opa Tá Bom podcast é isso mesmo, tá, gente? É Opa Tá Bom, sim. O nome do podcast está lá no site opatabom.com. Muito fácil, muito rápido. E a gente aqui sempre fala para o pessoal seguir a gente no Twitter, porque, cara, Facebook é coisa do passado, agora a moda é seguir no Twitter. É, porque namorar pelado já sempre esteve na moda, né? É isso aí. Siga a gente também lá, @nerdicesabessa, nosso podcast aqui, e também siga o @opatabom. Exatamente, muito simples, muito fácil, muito rápido, né? Convido aí os ouvintes também a mandarem e-mails e deixarem comentário lá no www.opiniãoalheia.com.br e no YouTube aí também, você que está nos ouvindo no YouTube. Vamos ficando por aqui. Então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau. E até a próxima, pessoal. Valeu aí. No decorrer do jogo inteiro, toda a cidade sabe que o Aiden é o tal do vigilante. Todo mundo fala assim no rádio, mostra foto dele em outdoor, passa na televisão. E mais pro final do jogo, ele encontra com a irmã dele de novo, né? E ela tá, ela tá escutando o rádio e ela olha pra ele. Ah, então não acredito, você era o vigilante esse tempo todo? Mano! Você tava em coma, filha? Ah, cara, mas eu não senti essa parte que todo mundo na cidade sabia que ele era o vigilante, não. Cara, mostrava fotos, falava o nome dele em vários lugares. Assim, não é coisa da minha cabeça. Eu lembro que até o Otávio, meu companheiro de podcast, a gente se olhou assim. A gente não tava junto, mas sabe, tipo, se olhou no Skype. Tipo, cara, como assim? Ah, cara, eu realmente não lembro não, mas fica aí o questionamento pra quem estiver nos ouvindo aí ver, né? Sim. Se também ficou com essa ideia, e colocar nos comentários o que, que eles acharam desse momento aí, se eles também perceberam ou se eles ficaram avoados como eu. Cara, foi assim, é um erro horrível. Pra uma história, pra um roteiro, né? Assim, é coisa de amador mesmo. Não é algo que você espera de um jogo da Ubisoft famosa aí por boas histórias como Assassin's Creed, por exemplo. Enfim,